pra você que você não ia conseguir. Não conhece a linda história que Deus escreveu pra ti. Que a caverna é o seu lugar, que no Egito nunca sairá, que Lodebar é sua cidade e você sempre habita. Mas sua história não acaba aqui.